Michigan. Michigan. 1510, Lua Ajuste no 09, Charlie Fox Juliet. Romeu, Papa Romeu, Charlie Fox Juliette, para a próxima rota aberta, visão, voltando. Charlie Fox Juliette, Semi Torre, nono 8, decimal 6. Boa noite. Boa. Boa, Salvador, Papa Romeu, Charlie Fox Juliette, boa noite. Boa noite, Charlie Foxtrot Juliette, livre pouso, pista 17, vento 140 graus, 119, reporte baixado e travado. Livre pouso é fixo, final da 97, 8 baixado. Tente, Charlie Foxtrot Juliette.